já está chegando a hora de ir. Sai do ar, AZYJ795, Rádio Centro-Oeste de Pinhalzinho Limitada. A você que esteve conosco ao longo de mais esta jornada, os nossos sinceros votos de uma boa noite. Esteja conosco novamente amanhã, às 5 horas da manhã. Dia 6 de setembro de 1978. Um sonho regional se tornava realidade. Na Semana da Pátria, nascia para o sucesso a Rádio Centro-Oeste de Pinhalzinho Limitada. Uma emissora de integração regional que em seus 27 anos de existência se tornou o mais importante veículo de comunicação da grande região, contribuindo com o desenvolvimento e estabelecendo uma linha direta de comunicação durante 18 horas do dia, ligando você com o mundo. A Rádio Centro-Oeste iniciou suas atividades com 250 watts em instalações modestas, na Avenida Brasília, comandada com simplicidade, mas apresentando grandes perspectivas futuras devido à sua localização geográfica, centralizando diversos municípios promissores do extremo oeste catarinense. Com o empenho de sua direção, logo conseguiu elevar sua potência para 1000 watts, ampliando sua cobertura e formando sua grande legião de ouvintes. Fidelizados pelo dinamismo e seriedade em sua programação e pela sua participação ativa na vida das comunidades. Em 1991, a Rádio Centro-Oeste passou a desenvolver suas atividades em instalações próprias. Agora na Avenida Belém, com edificação moderna e excelente infraestrutura, oferecendo praticidade e conforto para sua administração, funcionários, clientes e visitantes. Visando ampliação futura de seu alcance, investiu no melhoramento do sistema irradiante, transferindo seu parque de transmissões para um local mais apropriado e substituindo seu transmissor valvulado por um mais moderno, transistorizado e já preparado para um sistema digital que em breve estará em funcionamento. Todos os departamentos da emissora funcionam de forma integrada, utilizando equipamentos de última geração, proporcionando comodidade e eficiência nas tarefas diárias, contando com os recursos da informática e mantendo a sua própria página na internet. Conta também com geração própria de energia para manter o funcionamento do sistema em caso de queda. O estúdio de produção é dotado de todos os recursos básicos para a edição de áudios com qualidade. O estúdio principal, todo informatizado e preparado para inserções com apenas um clique das músicas, comerciais, entrevistas, trilhas e vinhetas. O acervo musical é muito variado e de todas as épocas para satisfazer os ouvintes de todos os gostos. Os anunciantes têm acesso sem burocracia aos materiais que estão sendo veiculados, alterando rapidamente os textos e conferindo o áudio por linha telefônica. O timão da RCO entra em campo todos os dias, fazendo do microfone um instrumento que proporcione alegria, paz e progresso à grande gama de anunciantes, colaboradores e ouvintes. Os comunicadores, operadores de áudio, publicitários e jornalistas formam uma equipe de especialistas em comunicação. Mantém um elenco invejável de comunicadores dos mais diversos estilos, emocionando os ouvintes com seus timbres diferenciados e suas particularidades. Mais de 20 profissionais formam a equipe RCO, uma emissora de grande credibilidade, fazendo rádio com inspiração, transpiração e emoção. E para a alegria de sua equipe, pesquisa realizada em maio de 2005 deu a RCO na cidade interior de Pinhalzinho 67,25% de preferência popular. Sendo sua especialidade a comunicação como serviço complementar, está na sexta edição da própria lista telefônica, que abrange mais de 15 municípios, com uma tiragem prevista para 15 mil exemplares. Como opção de lazer dos funcionários, familiares e amigos, tem a sede social Ninho dos Papagaios. Um lugar aconchegante e saudável que a comunidade em geral também usufrui frequentemente. Rádio Centro-Oeste. a emissora que nasceu de um sonho e aos poucos virou uma paixão. Levando ao ar diariamente mensagens que ficam gravadas para sempre no coração da gente oestina, porque o ouvinte é a verdadeira razão de sua existência. A Rádio Centro-Oeste nasceu assim e vai continuar fazendo rádio no verdadeiro sentido da palavra rádio. Rádio Centro-Oeste, testemunha viva e atual de todos os acontecimentos que fazem a história da grande região oeste de Santa Catarina.